لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. Então Deus ordenou a Ibrahim alayhi salam que sacrificasse o seu filho. E Ibrahim se dirigiu ao seu filho dizendo: Inni ara fil manami anni adbahuk. Eu vejo em sonho que estou a te degolar. E os sonhos dos profetas é uma revelação. Então Ismail alayhi salam diz ao seu pai: Ya abatif'al ma tu'mar. Pai, faça o que está sendo ordenado. O filho também se submeteu à ordem de Deus. E aí Deus, com a sua misericórdia, depois revelou a Ibrahim alayhi salam que este foi um teste e que ele passou no teste. Quando eles se submeteram e quando Ibrahim alayhi salam teve a firme intenção de cumprir, pegou a faca e a faca ele passava ela no pescoço do menino e ela não cortava, com o poder de Deus. Aí então veio a revelação: Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Abraão, você cumpriu o sonho. Abraão, você cumpriu a revelação. E Deus deu a ele um cordeiro do paraíso para que ele o sacrificasse no lugar de seu filho. Aqui temos que entender o verdadeiro sentido desse dia e o verdadeiro sentido dessa adoração. O muçulmano faz essa adoração não só para comer carne, mas para lembrar do sacrifício de Ibrahim, e deve ter em sua intenção que eu sigo a tradição de Abraão, alayhi salam. Eu também vou me entregar a Deus. Eu também vou me submeter a Deus. Eu também vou obedecer à ordem de Deus. Este é o significado dessa adoração, esse é o sentido desse dia. Temos que saber o significado. Temos que saber o sentido. Não só fazer as adorações de forma superficial, fazer somente para cumprir de qualquer jeito. A partir do momento que fazemos assim, de forma superficial, sem dar atenção, sem fazer com devoção, estaremos perdendo o sentido das adorações. E estaremos perdendo o rumo. E serão coisas feitas à toa. Há pessoas que comparecem e participam da festa. É uma grande festa. Festa do quê? Lembrem do nome da festa. Festa do sacrifício. O que você sacrificou? Você não precisa dar o seu filho. Você não precisa matar o seu filho. Você não precisa se matar. A misericórdia de Deus estabeleceu que você tem algumas ações a cumprir. Ações fáceis e para o seu benefício e para a sua salvação. E nesse dia nós lembramos desse grande sacrifício e dessa grande graça de Deus ao profeta, aos profetas e a todos os humanos. Então nós vamos aceitar essa graça de Deus ou vamos abandoná-la? É claro que a resposta será: vamos aceitá-la, vamos cumpri-la e vamos ser muçulmanos a Allah subhanahu wa ta'ala. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك.